Meu Deus. Bem, isto são três páginas, espera. É esta Bíblia tem três páginas, isto é uma longa metragem, espera aí. É uma Bíblia. A Rainha Elizabeth. Ai, que fino! Que chique! Costuma ir todos os anos ao Hospital de Veteranos. Então, escolhe uma enfermaria, a Rainha Elizabeth, e conversa com os que estão ali internados. Naquele ano, foi escolhida a enfermaria B, que é um vasto corredor com 100 camas alinhadas lado a lado. A Rainha Elizabeth começa pela cama mais próxima da porta. É que ele disse Elizabeth, isto complica-me um bocado. Como se chama? Joyce Mitty. E de que é que sofre? Hemorroidas. Qual é o tratamento? É pinceladas de mercúrio. E qual é o seu maior desejo? Vida longa para a Vossa Majestade. Muito obrigado. A Rainha Elizabeth, encantada, cumprimenta o doente que se segue para a segunda cama. Como se chama? Philip Brown. É de que sofre? Hemorroidas. E qual é o tratamento? É pinceladas de mercúrio. E qual é o seu maior desejo? É vida longa também para a Vossa Majestade. E assim sucessivamente, sempre o mesmo diálogo, nome, doenças, tratamento e maior desejo. Curiosamente, com exceção do nome, as respostas coincidem. Todos têm hemorroidas. Todos são tratados com pinceladas de mercúrio. Todos desejam à senhora Elizabeth uma vida longa. Já um pouco farta das hemorroidas, a rainha lá percorre todas as camas, repetindo a mesma lenga-lenga até à última cama. Como se chama? É Joseph, Majestade. É de que sofre? Amigo das inflamadas. E qual é o tratamento? E pinceladas de mercúrio. E qual é o seu maior desejo? É um pincel só para mim. Ah. Só havia um pincel no filho da mãe do hospital.